Já abra comigo na página 3. Eu não vou ler essa apostila agora. Você vai ler e estudar, anotar, grifar, questionar, perguntar em casa. Você tem um gráfico, um desenho que expressa o que estudamos na série O Ano da Frutificação. Nós temos 4 estações no ano da frutificação. Nós temos semente e raiz. É a primeira etapa de tudo na vida. Ninguém constrói nada sem plantar. Até o prédio tem que ser plantado. Nós estamos vendo, assistindo lá a construção de um prédio em frente ao nosso prédio, em que eles estão furando. Já tem uns 2 meses que eles estão furando buracos e enterrando cimento que não acaba mais. Eles estão plantando cimento. E vai brotar. Vai ou não vai, irmãos? É verdade. Ninguém começa nada sem semente e raiz. Depois temos uma segunda fase, que é galho e seiva. Estudamos lá no ano da frutificação que o galho e seiva é o tempo de comunhão, é o tempo em que Deus dá a cada um de nós recursos, que são os galhos, e seiva, que é a comunhão da graça que flui no corpo de Cristo. E esse é o tempo em que cai chuva sobre a terra. Assim como no início do ano. Assim como no início das estações do ano da frutificação. Cai chuva sobre uma terra que já tem sementes. E nós já plantamos sementes. Desde outubro do ano passado, nós estamos profetizando, será um ano de profundidade no Senhor, será um ano de frutos, será um ano que nós vamos conhecer mais de Deus. E agora nós estamos tomando o lado prático da palavra profética. Nós vamos estudar. Porque você pode profetizar diante de Deus sobre a vida de alguém. Você será um excelente médico nessa cidade. Mas se aquela pessoa não for para a faculdade estudar medicina, ela nunca será médica. Ah, viu que a profecia não era verdadeira? Não. Provavelmente, é possível que a profecia fosse verdadeira. Mas se você não agir, não tem chance. Elias disse para Eliseu. Eliseu pediu, olha, eu quero receber porção dobrada do teu espírito. E Elias disse assim, olha, é coisa difícil, você está pedindo coisa muito complicada. Isso aí é dura coisa que você está pedindo. Mas eu quero. Então, assim será. Você receberá porção dobrada do Espírito do Senhor que está em mim. Mas você terá que me ver subindo. Em outras palavras, Elias está falando assim, você vai ter que me seguir 24 horas por dia. Você vai ter que ficar na minha cola. Você vai ter que pagar um preço. E se na hora em que eu subir, você estiver lá, você terá recebido. Elias profetizou, e Elias era um profeta de Deus, inquestionável. Mas Eliseu teve que cumprir alguma coisa que viabilizava a profecia. Não é que Deus se torna incapaz se eu não fizer alguma coisa. É que Deus não dispensa nada sem panelas para receber. Deus disse, através de Elias, àquela viúva, olha, arrume quantas panelas você puder, porque vai haver um milagre. E Deus encheu de azeite todas as panelas que a viúva arrumou. Mas na hora em que acabaram-se as panelas, acabou-se o azeite. Porque Deus não desperdiça nada. Então estudar, entrar na escola de discípulos neste ano, significa para Deus, eu estou providenciando panelas, Deus. Agora a tua palavra vai se cumprir na minha vida. Eu vou frutificar, porque as sementes que eu estou jogando na minha vida são a tua palavra. E por último, flor e frutos. Depois você vai ler o texto em casa, irmão. Agora abra a página 4. Nós temos reunido, irmão, tudo o que o Senhor tem nos dado nesses 3 anos como igreja. E você tem acesso lá no site aos documentos da igreja, que são os textos que, desde o primeiro dia, fundamentam nossa vida como igreja. E você pode perceber, lendo esses documentos, que nós estamos caminhando em cima de um alicerce sólido e um alicerce que tem que crescer a cada dia, se ampliar. E há um trilho, um caminho, uma escalada de vida na igreja. Porque há um propósito, há um alvo. Nós não estamos aqui apenas para atender às necessidades da semana. Deus não está apenas à disposição para... O que você precisa hoje, filho? Ah, toma. O que você precisa hoje, filho? Toma. Não. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Ele quer nos restaurar completamente. Ele quer nos fazer reis e sacerdotes nesta terra. E Ele quer nos ter prontos, preparados para uma vida eterna. Deus tem um propósito, Deus é organizado, Deus é planejado. E Ele tem nos levado a cada ano estabelecer metas, alvos e estratégias para estas metas. E nessa página 4 você encontra alguns degraus de caminhada. Uma vida, uma pessoa se encontra com Jesus. O início é esse texto, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse é o início de uma caminhada de alguém na vida da igreja, não apenas na vida do projeto Adoradores como igreja local, mas na vida da igreja. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. A obra da cruz se torna real na sua vida. Ele tem um encontro real com Deus. Segundo passo, segundo degrau aí, ele será batizado. É o que temos experimentado nesses 3 anos. O Senhor já nos permitiu, aqui e lá em Porto Seguro, batizarmos quase 160 pessoas. É uma bênção muito grande, irmãos. Eram vidas que hoje estão salvas, alcançadas pelo Senhor, e que estão crescendo e se tornando, muitos deles estão aqui entre nós se tornando líderes. E louvado seja o Senhor por isso. É um tempo de consolidação. É um tempo de estabelecermos a semente e estabelecermos uma raiz. E nós vemos isso, muitos irmãos entre nós, que estão no iniciozinho, estão começando a andar com o Senhor, estão indo numa célula, estão vindo num culto, de vez em quando não vêm. De vez em quando ainda estão envolvidos em algumas coisas dessa terra, desse mundo, da vida antiga, mas alguns já não conseguem mais, não conseguem mais, né? Estar naquele mesmo padrão de vida, porque o reino de Cristo está sendo implantado na vida delas, está criando raiz no reino de Deus. Depois temos a segunda dimensão do ano da frutificação, que é galho e seiva, que diz respeito à comunhão e estudo, que é o início da escola de discípulos. E temos 4 módulos, e vamos começar agora, nesse semestre, o primeiro módulo, com vários temas de estudos de doutrina bíblica que fortalecem nossa vida, que estabelecem alicerces sólidos, onde pisamos para trilhar todos os passos dessa vida. E há uma terceira etapa, que é pendão e folhas, que diz respeito já aos primeiros frutos. É interessante que você vê lá na ministração do ano da frutificação que essa etapa de pendão e folhas é a estação de primavera, que é exatamente a estação da Páscoa, que é exatamente a estação onde Jesus chega, que é exatamente a estação dos primeiros frutos, que é quando ele diz assim, eu sou o sol da justiça. É o tempo em que termina a chuva e começa os primeiros frutos, o sol está brotando, é o tempo de testemunhar, é o tempo de proclamar, é o tempo de alcançar novas vidas, é uma estação na vida do cristão, é uma estação na vida da igreja. E esse tempo de escola de ministérios é que nós vamos ver muitos irmãos que cumpriram a escola de discípulos sendo treinados, levantados pelo Senhor com ministérios específicos. Em várias áreas, ministérios específicos, dons que Deus está dando no meio da igreja e que serão levantados pelo Senhor. E é na sua vida, não é no outro irmão, não. É na sua vida. Diga para o seu irmão, sou eu. Eu é que serei levantado como um ministro de Deus, com dons ministeriais, para não apenas experimentar pendão e folhas, não apenas experimentar assim, quando a árvore fica linda, florida, cheia de folhas verdes e cheia dos pendõezinhos que vão virar flor daqui a pouco. Porque entra a quarta etapa, é que depois desse período de escola de ministérios, nós teremos mais novos convertidos, mais vidas através da sua vida. Porque através da igreja como um todo, isso já acontece. É um trilho, é uma caminhada, é um plano de crescimento para a sua vida. 2 anos na escola de discípulos, terminada a escola de discípulos, uma escola de ministérios, e terminada a escola de ministérios, Deus levantando você, talvez para uma igreja, talvez para um ministério fora, em outras nações, algo que Deus vai fazer com a sua vida, ou às vezes aqui na igreja local, sendo um líder de ministério consagrado, ungido, com a autoridade do Senhor. Irmão, esse não é um currículo de faculdade, que quem cumpre tem o título. Não existe isso no reino de Deus. Você não vai receber nenhum título porque você cumpriu tais e tais etapas. É o Senhor que vai fazer com que frutos brotem de você. Nessa última etapa, flor e frutos, tem frutos brotando de você. Ninguém precisa pôr uma placa em você que você é pé de manga, porque vai ter manga ali, olha, para dizer, isso é um pé de manga, olha os frutos. Ninguém vai precisar pôr um crachá em você para dizer, esse é um pé de feijão, que pé de feijão lindo, quanto feijão. Não, vai ter o feijão lá. O título, às vezes, só funciona para isso. Ninguém sabe, então tem um título, ó, eu sou, viu? Mas cadê os frutos? Não, não interessa, eu sou. Não, no reino de Deus, se eu caminhei todo esse ciclo, eu terei frutos. Ministério, irmãos e irmãs que estão dando fruto verdadeiro. E eu não quero dizer com isso que você só vai dar fruto lá na última etapa. Porque, na verdade, nós podemos testemunhar aqui de cada irmão que está dando muito fruto no Senhor. Porque esta verdade das estações, que é um princípio e não uma fórmula, ela se aplica a inúmeras áreas, dimensões, instâncias da nossa vida, momentos, situações, assuntos da nossa vida. Mas na vida da igreja, na vida diária de caminhada como igreja, nós estamos implantando de uma forma mais sólida que nunca esses degraus. Alguém que recebe a Jesus, se batiza, entra para a escola de discípulos, entra para a escola de ministérios, depois da escola de discípulos, e terá, será alguém confirmadamente frutífero no reino de Cristo. Essas etapas, irmãos, elas todas estão relacionadas tanto à escola de discípulos quanto à vida de células da igreja. E à noite eu vou ministrar sobre a vida de células da igreja.